acender uma vela da Mushima. Amanhã levo para os meus santos flores de acácia. Amanhã peço pra toda a gente que me estima. Amanhã peço pro novo dia que virá. Amanhã vou. Amanhã peço ao meu lema que faça com que eu volte a morar na terra amada que me viu nascer. Quero chegar de madrugada. Zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag, zag. Amanhã, o que vai acontecer amanhã, irmão? Vou acender uma vela da Mushima. Ai, eu venho pra pensar. Levo a todos meus santos flores de acácia. Amanhã, ai, peço pra toda gente que me estima. Amizade em primeiro lugar. Amanhã, peço pro novo dia que virá. Amanhã, oh. Amanhã, peço ao meu lema que faça com que eu volte. Terra amada que me viu nascer. Quero chegar de madrugada para ver o sol raiar. Quero chegar de madrugada, oh, pra ninguém ver se eu chorar. Quero chegar de madrugada, oh, pra ninguém ver se eu chorar. Vou andar por aí. Luanda está linda. Com meu violão vou a Mutamba. Tomo um chimbombo qualquer. Por Macunhanaque sou igual a toda gente. Na linha da terra nova só paro lá no Mussegue. Com a minha gente entre mufete e conversa. E de madrugada com catembe e com cabuita. Zag, zag, zag, zag, zanga sus até cair. Zag, zag, zag, zag, zanga sus até cair. Zag, zag, zag, zag, zanga sus até cair. Zag, zag, zag, zag, zanga sus até cair. Zag, zag, zag, zag, zanga sus até cair. Zag, zag, zag, zag, zanga sus até cair. Zag, zag, zag, zag, zanga sus até cair. Zag, zag, zag, zag, zanga sus até cair. Zag, zag.